tem medo, não, de, por exemplo, amanhã não chegar aos 17 anos, né? A vida continua, morre nós, pia mais. Eu vi o mano sentado lá na esquina, na humildade parei pra desenrolar. Tava vendendo maconha aqui no Salgueiro bolado, naquele clima portando fuzil AK. Falou pra mim que tava na vida bandida, vida do crime, ele é o 57. Falei pra ele, mano, isso Ricardo não é Ricardo Oliveira, o brabo do YouTube. Desde o tempo de moleque, soltava pipa, jogava bola de gude, esculachava na pelada no campinho, perdendo a vida, estragando a juventude. Meu mano sabe bem onde vai dar esse caminho. Chorando muito, relembrou da sua infância, sem esperança, só mágoa no coração. Sem pai, sem mãe, nunca teve uma família, caiu na armadilha, na vida de ladrão. Foi trabalhava de servente, de pedreiro, flamenguista, brasileiro, guerreiro de exposição. Esculachado pela pátria, mãe gentil, hoje porta um fuzil, tá aqui no Salgueiro. Tá teu capacete aí? Ah, não tá não? Então coloque, meu mano Ricardo Oliveira vai tacar na pedrada. Tropa do coroa, porra. Oi, você pode ser bandido, ô traficante, um 57, que eu vou guardar sempre comigo, nosso tempo de amigo e a brincadeira de moleque. Oi, você pode ser bandido, ô traficante, um 57, que eu vou guardar sempre comigo, nosso tempo de amigo e a brincadeira de moleque. Os vapor vai traficar, bonde da toca é o bonde do LC. Se liga seus três cunhadeia, velho tá fortemente, o Jobim tá chapa quente. É, os vapor vai traficar, é, que lá na toca é o mano LC. Se liga seus três cunhadeia, andar é fortemente, a toca é chapa quente. Tô no andar, junto com os amigos, fumando a do Boldin, torrando um Ronaldinho. E do andar fui pra toca boladão, encontrei mané LC, Ricardo Oliveira, o brabo do YouTube. E acertei na testa, cuaço não tenta não, essa é a boca da floresta. Vou dar-lhe um papo, eu vou dizer como é que é. LC tá boladão, tá marcando aqui na fé. Os vapor vai traficar, é, bonde da toca é o mano LC. Se liga seus três punhadeia, a toca é fortemente, o andar é chapa quente. Só soldado preparado, geral se posiciona, pegando os armamentos e as mochilas cheias de bomba. Nós já nascemos pecando, tu já sabe como é. É desde pequenininho, na boca do jacaré. Na guerra tem que ser brabo, porque aqui o bagulho é sério. Vários modelos de bico, até fuzil antiaéreo, com alto poder de fogo, tu já sabe como é. Os fuzil já tá no óleo, no bipé e no tripé. O papo já foi dado, é contenção na ladeira, pra meter bala nos cana, se eles passar da barreira. Com a mente pronta pro crime, de fuzil, boné pra trás, dinheiro, joia e mulher pra nós. Nunca é demais e quando morre o soldado, a favela fica em luto. Mas não se esqueça que o jaca é fábrica de vagabundo. Quer tentar, quer entrar, bota a cara pra tu ver. FB puxando o bonde, mete bala na UPP. Quer tentar, quer entrar, bota a cara pra tu ver. Os cria que puxa o bonde, bota bala pra comer. Artista da rua que provoca medo, da favela eu sou mais um soldado. Tá teu capacete aí? Ah, não tá não? Então coloque, meu mano Ricardo Oliveira vai tacar na pedrada. Na rua, duro eu não volto pra casa, porque a pista tá uma uva. Duro eu não volto pra casa, porque a pista tá uma uva. De manhã, de tarde, à noite, os amigos tá na boca. Fortemente pesadão, porque aqui a vida é louca. A boca tá envolvente, nós trabalha direito. Cercadão de atividade, vigiando o morro inteiro. Favela tá molazê, a espiranha é muito louca. Quer malote, quer poder, se envolve com nó da boca. Quando é dia de baile, sucesso de putaria. Formigão quer o chefe, vem com a garrafa que de pisca. Tem o meu mano mico, moleque é porra louca. Tem várias novinhas lindas e uma sabe da outra. Bagulho é que tá bom, oi, mas não tá bombão. Uma hora tá gostoso, a outra tá freneticão. Tá o meu mano da balinha, quer ser ao fininho. Convocou o meu mano Jota e o meu mano Tim. Valeu, meu mano cabelinho, tu é do trem bala. Convocou o mano Rabico e o mano do Jaca. É o bonde do Martins que odeia a ADA. Foi o mano Formigão que mandou te avisar. Que o mano Milk da balinha que tá de AK. Hoje se brotar no Martins, nós vai capotar. Nós vai capotar, oi, nós vai capotar. Hoje se brotar no Martins, oi, nós vai foguetar. Nós vai capotar, nós vai capotar. Hoje se brotar no Martins, oi, nós vai te acertar. É o trem bala louco do Martins, sem neurose. Tira a chave da ignição, desce com a Glock na mão. Bate no vidro e faz parar, é. Oi, não tente nenhuma reação, não duvide do ligeirinho. Ele vai estar lá, sabe por quê? Tira a chave da ignição, desce com a Glock na mão, bate no vidro e faz parar. É, oi, não tente nenhuma reação, não duvide do ligeirinho. Senão ele vai estar lá, sabe por quê? É problemático.